que eu nunca tô preocupado. Transformei minha vida num livro e não é editado. Estagnado no tempo, de nem o passado. As calças são caídas, os olhos tão pesados. Eu compro a merda que eu vendo, então quem é o culpado? Se todo mundo erra, então quem é o errado? Não posso ser julgado, então não julgo os outros. Essa porcaria é um manicômio, então já que eu tô louco fazendo medicina, o rap nunca vai tá morto. Eu digo álbum, tanto verde que parece o orto. É, aos poucos a gente se perde por inteiro, sendo fiel com quem nunca foi verdadeiro. São tantos cegos, guiados pela luz do dinheiro. Me sinto solitário e quem se importa mesmo? Meto a cara no que eu faço, não desisto por medo. Persistência corre em cada veia no meu corpo inteiro. Só quero ser feliz e sei que eu não tô acima das leis. Tampouco eu nunca me importei. Não posso mudar, não posso mudar. Só quero ser feliz e sei que eu não tô acima das leis. Tampouco eu nunca me importei. Não posso mudar, não posso mudar. Nunca distraído nos faróis vermelhos. Nunca preocupado em me olhar pro espelho. Às vezes tenso, nunca deixo de falar o que penso. Um pouco extenso, fico longe das viaturas. Investindo no quadro, então que se foda a moldura. Em cima dos prédios, gosto da altura. Minha letra não é coca barata, ela é pura. Essa agonia que eu sinto não vai ter cura. Esquece essa procura, eu não tô implorando. Foram tantas noites que eu esqueci do te amo. Vi o que aconteceu, vejo as horas passando. Cansado da vida, exausto, suando, exausto, trampando. Mesmo assim, sabe, eu não tô me entregando. Os cães farejam medo, tio, não tão me achando. Tô tão alto que a mentira de baixo nem tá mais me afetando. Nem tá mais me afetando. Só quero ser feliz e sei que eu não tô acima das leis. Tampouco eu nunca me importei. Não posso mudar, não posso mudar. Só quero ser feliz e sei que eu não tô acima das leis. Tampouco eu nunca me importei. Não posso mudar, não posso mudar. Eu acho que chega a ser até engraçado quando o bad boy vira o mocinho da história. Eles estão de volta, cê deve tá pensando, e agora? Não quero pôr palavras na boca de ninguém. Só quero aproveitar meus dias. Talvez encontrar alguém. Talvez viver não seja nada disso pelo que a gente se mata. É estar perto de boas pessoas. Uma mesa de jantar farta. O coração explode de felicidade que quase infarta. E ao meu irmão, você não sabe como cê faz falta.